nada, super delicada. É sorrisinho meigo e cativante. Hipnotiza, eu perco-me na brisa. A vida dessa mil de um passarelo. Redigindo o elo, tens toda para ser um grande poema. Eu pego na guitarra e faço uma música descrevendo ela. Redigindo o elo, tens toda para ser um grande poema. Faz-me espereceres o meu Facebook, filme, novela. Quando estás perto, não consigo não olhar. Tu tens feito isso com quê? Será que tens uma bola de cristal? Tu tens feito isso com quê? Quando estás perto, és o meu teto. Redigindo o elo, tens todo para ser um grande poema. Faz-me espairecer, és o meu Facebook, minha nuvem. Quando estás perto, não consigo não olhar. Tu tens feito isso com quê? Será que tens uma bola de cristal? Que tens uma bola de cristal. Deus no céu, e tu na terra, meu copo de mel, quero-te a minha beira. Deus não errou quando te fez, não fez no pecado. Linda por dentro e por fora és um caso isolado. Estrelas brilham no céu, tu brilhas na terra. Vas o Medio Oriente, acabam-se as guerras. Nessa bola de cristal espalhas felicidade. És a razão do meu viver, minha cumplicidade. Quando estás perto, não consigo não olhar. Tu tens feito.